cadente, não dá, não dá devida atenção. Noites virando no colchão. Então você subiu de escada, desfez as malas, como se fossem nada. E os pesadelos viraram conto de fadas, e somos dublês. Só você. Seu lindo hálito de umbral, 100 anos sem ver fio dental. Não tem feitiço que conserte, fada SOS. Fico inerte, pois tu me aquece. Eu quero alguma coisa que diminua a distância entre eu e você. Só você. Fazer a gente acontecer.